Upacal 06. A posto sono andato. Forte, táxi. 209.8. 209.8, Vitor Eco. Com aeronave na praia, ok? Afirma, tive o contato visual já na velocidade da aeronave. Gente. Controle Salvador, tá passando vice Quebec Golf. Quebec Golf, contato radar, vigilância, suba sem restrições para o nível 100 na saída da mão. Cliente, 100 sem restrição, vice Quebec Golf. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, posiciona a liberação de água para pouso. Gente, frequência livre, reporte no, na decolagem, Guardião 01. Chegada até 3174. Bom dia, objeto 6721, transfere central 8 para 1051. Bom dia, objeto 6721, aciona identificação. Desce para o nível 050, chegada a mar e vigilância radar. Identificou agora, descendo para o 050, objeto 6721. Quebec Serra, você me escuta aí agora? Tá mantendo a pro ainda, confirma? Afirmativo. Tem reporte na hotel para... Correção, na hotel, chama a torre 1.9.6 ou para cá 06. E o ajuste, informa ajuste padrão, não 013. Salvador, 1.8.6 1.8.6, tá, 3.8.3.4, pô. Salvador, o Pacal 06 tá no ponto de espera do Pacal Militar, pelo menos. Pacal 06, mantém a taxi Delta. Manterá. favor. Boa tarde, Eutan 3605. 3605, Salvador Congonhas, nível 360. O, 3, seria, o ideal seria 380, mas a gente copia o 36. Tem conexão com o Estreito Recife, então eu vou coordenar o 380 para o senhor. Informo qual é o seu impulso a Papá. Sete da informação Papá, está pronto para a cópia na sua escuta aguardando. Torre Salvador, tá 3834, passando Simbra, ciente dos 1200 metros deslocados da pista. Z34, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero. Cabeceira deslocada a 1.200 metros, atente a viaturas e homens dentro da área restrita. O vento agora 1.40 graus com 0.7 nós, ajuste 1.0 no 3. Livre pouso, 1.013, tá atente da cabeceira deslocada, vai ficar atento aos homens e máquinas na área da pista. 3834. Salvador, cordial, boa tarde, voo 1941, centro da informação ótica. Voo 1941, sem identificação, autorizado chegada a mar e desce para o nível 060, vigilância. 060, vigilância, voo 1941, chegada a mar. Sertão, quando possível, seja chamado de pouso em IDC. Tem que ser a copia? Então é Salvador Siri no 025? Cruzado Salvador Siri, nível 025, decola no 7, curva direita, inicialmente restrito ao 1.000 pés, corredor axé, até fora da barra, guardando a liberação do controle. 0123, transponder, padrão. Salvador, o torre Salvador opera em 1.9.8, torre em 1.8.6. Uno 1.200 metros, 1.200 metros. Aguardo instruções. Ativo, OB07, 3 horas, autonomia. Para acionamento, táxi da colagem, chama agora a torre, 1.8, esse momento, Quebec CR, bom voo. Frequência 21, desce para 2.000 pés, ajuste 1.013, autorizado ILS-X-Way sem glide, reporte localizador. Descendo para 2.013, sem glide, ciente, objeto de 7.2. Aguarda a pista livre, ciente, 1.74. 45, livre acionamento, reporte táxi. 06 iniciou. Gente. Para 2.000 pés, ajuste 1013, informe estabilizado no localizador, está autorizado o procedimento ILS 3 sem glide. Poderia confirmar a instrução feita o 941? Perfeitamente, desce para 2.000 pés, ajuste padrão 1013, reposto no localizador, está autorizado ILS X-Ray sem glide. Para 2.000, reportará o localizador sem glide, X-Ray, o 941. 4082, desce para o nível 050. 05082. 74, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus com 08 nós, TAM 3174. Autorizado, TAM 3174. Está 10 com curva à direita, perfil da Gole Gonza, transponder. Transponder 45154 e o controle 1198, torre 1186, tá? 3605. Sim, mano, transponder 5157. 5157 no transponder, tá? 3605. Reto, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaram para o pushback acionamento, tá? 3605. Controle Salvador, bom dia, o Goro 934, passando 140 para 110, informação Oscar. Bom dia, Goro 934, sem identificação, autorizado de chegada AMAN, desce para o nível 040. Autorizado AMAN, 040, inscrição RNAV da 110. Gente, aguarde o final do RNAV, pista 10, Goro 924. Gente, Goro 924. A 771 no Salvador, Guarulhos, 340. Positivo. Marcelo Papá, mantendo a minha escura, guarda autorização. Ok, guardando autorização. 924, gostando de cara. 260, Goro 924. Sentido para 2409, Goro 924. 2409, Goro 924. Controle, após uma autoriza. Ficou direto para o Tigeno, para o Vitor Quebec Golf. Afirmo, direto e descer, Vitor Quebec Golf. Trago, Vitor Quebec Golf. 17, vento 190 graus com 07 nós. Terra, iniciada. 566, sem identificação, autorizado de chegada da AMAN, desça para o nível 060, velocidade 250 nós. Assinou a identificação, desça para o 060 na AMAN, com 250 nós, então 3566. Firmo. Alfa Índia 02, o 3174. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125, Cola de Salvador 46, chame o controle em 119 decimal 8. Chile Quebec Serra. Objeto vencer 21, chame o torre em Salvador, 18 decimal 612. 18,6 graus. Salvador, boa tarde, patatão, Chile Quebec Serra, vai parar o seu escopo. Com aquilo Quebec Serra, com o Duraché, 1000 pés, informe através do Salvador da Barra. 1000 pés, Curva do Axé, vai parar no através do farol da barra, Vila Quebec Serra. Cine 771, copia. Salvador, o gol no 600. Uma boa tarde, cruzando 270 para o 50. Economia 00, sem identificação, ajuste velocidade em 2509, desce para o nível 070. Para o 070, reduzido agora para 2509, o gol 1600. 1200, 1200, fechados, primeiros metros fechados. Tente da restrição, do objeto metro 221. Estava tirando o pouso para 1710. 710, copiado. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, passa o 06. Bruno Cruz, servidor 368, está autorizado o final do procedimento R-Nave para a pista 1-0. Ajuste é 1013, padrão, descida para 2500 pés. Cruz, servidor 368, autorizado R-Nave da 1-0, descendo para 3000 pés, ajuste 1013, gol 1924. 1924, autorizado até 2500 pés. 2500 pés, gol 1924. Sequenciamento, estabiliza para a esquerda para o 020, limite localizador. 020, limite localizador, 402, isso para 2000 pés, ajuste 1013. 2000, 1013, 4013. 3566, isso para o nível 040. 040, tá 3566. 10, com a direita, subida da Elton, transição de Né. Controle Salvador, opera em 1 no 9.8. Torre operando em 1 no 8.6. Transponder é o 5146. Objeto 6771 para Barulhos, nível 340, Dael Diné, Upper Whisky 50, cola pista 10 com curva à direita, 119.8, 118.6, 5146. 771 correto, qual o portão que se encontra? É o portão número 4. Entre portão 4, chama o plano para o pushback no momento. Romeu Lima, Alfa Romeo, confia em parte se conta, é pista que pretende utilizar? É, no andar da barra, e a vida é. Paulo, objeto 6721, livre. Objeto 6721, prossiga táxi via Alfa, repórter, antes do táxi de Aquilo. Alfa, antes daquilo, repórter, objeto 6721. 7862, eu vou 1941. Lima Kilo X-Ray está autorizado a ascensão para nível 00. É. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 697, informação Papá. Boa tarde, Gol no 697, excelente indicação, autorizado de chegada a Bonfim, desça para o nível 050. 050, chegada bom. Após Bonfim, solicito a RNAV, se possível, Serra Vitor 367. Metros, 1200. 7, Gol no 941. Gente, com o 941, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, está para ser deslocada em 1.200 metros, vento 1.60 graus com 0.6 dúzia nós. Cheque o trem. Fecha a casa, Gol 941. Curva esquerda, a 1.000 pés, o Lima Alfa Romeo, funcionando com 0.1.1.7, frequência do controle 1.9.8, torre 1.8.6. Tá no... na bata, confio em PLB? 03. Onde está aquilo? Ingresso quilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio 1. O Alfa Romeo copiado vai o trem do PLB. Após decolagem, estou confirmando. Curva esquerda, ingressará no corredor forte. É um... para fundamentar essa colagem agora, chama a torre 1.8.6, tem um bom voo. Muito grato, bom. Paulo Salvador, está 8001, solicita Recife, nível 330. Este nível Recife será coordenado, porque não me escuta. Pagar. Paulo, quando 2-1-6-2 agora, está pronto para executar. A 3 milhas de Serra Vida 372. Soró, Serra Bravo, Mike Serra. Serra Bravo, Mike Serra, 3 horas de autonomia corrigindo. Obrigado, 3 horas de autonomia. Táxi autorizado, reporte Nautel. Questão. Nautel chamará a torre 1.8.6. O Cono 21 no bom voo. 18.6, melhor bom trabalho. Bom, quando é super voo, ela já tudo. O Guardião 02 está decolando. Gente, a intenção seria sobrevoo ou realiza pouso? É só sobrevoo de patrulhamento nos corredores. Sobrevoo de patrulhamento para o Salvador. Gente, livre decolagem, vento no 70 graus com 089, atenta a estreita turbulência do Boeing da Gol, que realizou o pouso 1-0. O Guardião está em terceira e decola com o Sul. Para cada voltada para o portão 06, correto? Glide. ILS sem glide, tá 3566. Registro para 2.000 pés, ajuste 1.013, está autorizado ILS X-Ray, tá 3566. 2.903 ILS autorizado, tá 3566. 1.600, desce para o nível 040. Para o 40, 1.600, reduziu já para 220. Certo. 1.907, reduziu para 2.209. Ainda é o número 5 na aproximação. 1.20, Gol 9.97. O 9.00 está pretendendo fazer o RNAV para a pista 10 de Salvador. Gente, está presente o Gol 9.368 para a final do procedimento RNAV. Gol 9.00. Serra Vito 368 é presente. Gol 9.00. Gol 9.09.02. Gente, aqui de superfície, a intensidade está de 6 a 8 nós. 7 de 6 a 8 nós, 02. Developer, esse formato patrão, boa tarde. Torre Salvador. Condicionado? Firme. Qual o seu ar-condicionado pode gerar o motor aqui na posição, aguardando? Tô ciente, conta e risco, eu tô ciente. Ok, obrigado. Toma, mais duas áreas, é o 941, levando a sua escuta. 941, prossiga táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo para o Pátio 3, 941. Salvador, Azul 182, escuta na aproximação, galera, na pista livre. A cabeceira se encontra deslocada em 1.200 metros. Cabeceira 1.0, os primeiros 1.200 metros fechados. Alternativa, estamos cientes. 1.200 metros fechados da cabeceira 4082. Então, Vitor, Quebec Golf, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Décima 8, Guardião. 198-02. Eu preciso de autorização, mas um minuto eu pago. Obrigado. Guardião 02, decolou de Salvador, 510, condições visuais, na disputa permanente do controle, faturamento preventivo na cidade. Guardão 10, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju, código 5165, frequência do controle 199.8, torre 198.6. 7001, autorizado, Recife, 3330, decolou na 10, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju, serviço 50 aerodia, 1.65 transponder, 1.198.8 Salvador e 1.186 é o atual. Então, 8.1. Mano, transponde 5165. Correto, portão 1-1, portão 11, sendo para o pushback funcionamento. Estamos prontos, para o pushback funcionamento. 6771, na posição 4, para o pushback partido. 6771, autorizado, chame táxi. 8001, autorizado, pushback funcionamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, obrigado. Guardião 01, prossiga. 01 decolou do local onde a aeronave está pousada, é, para retorno agora da Estela Maris. Sim, a gente vai prosseguir para pouso em Estela Maris, confere? Afirmativo. A gente reporta sobre a praia de Buraquim para fazer o cruzamento do aeródromo. Afirma, contaram por aqui. 1.200 metros, o vento 190 graus com 07 nós, ajuste 1.02. 7, deve pouso, ciente do deslocamento, 4.082. Ajuste 1.012. 1.012, está 3.566 já no localizador. 3.566, chame Torre Salvador, frequência 1.8, decimal 6.12, é bom pouso. Torre Salvador, 1.8, decimal 6.12, está 3.566. Confirmar nível 360, correto, portão 9, champanhe para o push back acionamento. Nível 360, portão. Está pronto já para o push back. Mantenha a posição. Aguarda. Paulo Salvador, boa tarde, Guarana 924, livrou nossa escuta. Guarana 924, prossiga táxi alfa, reporte antes da táxi 6 quilo. Na alfa, reporte antes da quilo, Guarana 924. Guardião 01 no controle. Controle, chamou o Guardião 01. Afirmo que os tripulantes ainda estavam lá ou estão a bordo da aeronave? Afirmativo, se controlar, estavam fora da aeronave. Aeronave, nós fotografamos a posição de repouso final, porque foi necessário retirá-la do local em virtude da elevação da maré. Ele se encontrou lá aguardando o apoio e bem como o pessoal da IES para fazer a verificação. Ok, mas tá tudo bem, né? Não teve nem vítima, nada, né? Zero vítima, graças a Deus, tudo tranquilo. Ninguém, nenhum ferimento. Ok, obrigado pelo apoio. 3605, táxi autorizado, Juliette, Alfa, mantendo a minha escuta, atenção, cidade Alfa. Ajuste 1-0, 1-2. Certo, Juliette, Alfa.